veja só como estou. Outra vez eu tentei ficar sozinho. Não adiantou. Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar, não tinham. Você voltou, mas meu coração me pede pra te amar, me deixa louco toda vez que vê você chegar. Pensei que era paixão, aquela sem valor. Agora eu sei, é amor. O que eu sinto, o que eu sinto, menina, eu sei, é amor. O que eu sinto agora.